Vou em vosso nome abençoar esta estátua do vosso padroeiro, João Paulo II. Aqui é a terra do granito, mas vós tendes um coração de ouro. Os oliveirenses têm confeições e boas ações. E o ato, a ação de hoje foi maravilhosa. Saúde-vos. Ouvimos o anúncio na mensagem que mandou dizer que o Papa João Paulo II, canonizado, foi um homem de pontes, construiu pontes e destruiu muros de Berlim ou de Havana. Foi um homem que pensou nos outros homens. E agora, com Deus Pai, Filho e Espírito Santo, continua a velar por nós.